gente, mas vejo só você. Tudo que acontece faz lembrar nós dois. Não foi tão fácil assim, tem sido tão ruim. Não me acostumei a viver sem você. Me entreguei sem querer, como nunca amei. Me atirei inteira, me encontrei em você, e você estava em mim. Por que teve gente, mas vejo só você. Tudo que acontece faz lembrar nós dois. Não foi tão fácil assim, tem sido tão ruim. Não me acostumei a viver